Rambo Knight 15, e 433. Three, go ahead. Hotel Tango 4393, use the ground, go ahead. Whiskey Hotel Tango 4393 is the tower, did you read me? Affirmative, boa noite. Ok, confirm your destination is Belém. 4393, siga. Ok, confirm your destination is Belém. Belém, exatamente. Cala tem que ser Belém, depois Ponta Cana. Confirma que tem o nosso plano de voo. Ah, ok. Seu plano de voo aparecerá aqui pra gente em mais 20 minutos. De 15 a 20 minutos, seu plano chegará e aguarde na escuta a cópia. Ok, então vamos aguardar a comida, por favor. Muito obrigado. Nada. Whisky Hotel Tango, só confirme o nome da companhia. É Whitecap. O call sign é Whitecap. Ah, ok. Whitejet, ok. É uma companhia portuguesa, White Airways. Ah, ok. Gente. Salvador, boa noite, 805, informação alfa. 805, boa noite, identifique. Chegada Mari, desça para 2000 pés, 1093, o ajuste. Reporte localizado e estabilizado. Mari, 2000 pés, 1093, passará localizador, boa noite, 805. Salvador, o controle de Salvador, boa noite, Tan 3226 com a Alfa. Boa noite, Tan 3226, acione identificação, desça para 3 mil pés, chegada à mare, ajuste a altímetro no 013, número 2 na aproximação. 3 mil mare, o 3226. Evitar uma Controle Salvador, boa noite, objeto 57, 1-6, centro de informação, Alfa, em descida, cruza 230 para 1-6-0. Objeto 57, 1-6, identifique, chegada a mare, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 013, é o número 3 na aproximação. Desce, mantém 3 mil pés, tá voando Paborg, após Paborg pode voltar? Não, mantém estar, negativo, mantém estar. O objeto 67 no meio desce para 4 mil pés. Desce para 4 mil, mantendo estar, está em high speed, conforme instruído pelo centro. Gente. Controle Salvador, boa noite, Bruno, 643, 790, 90 para 90, tá bom. Bruno 643, acione a identificação, chegada bom, filho, esse mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro no 0 no 3. 4 mil no 0 no 3, na chegada bom, você, boa noite, 05, estabilizado no curso. Acima, tio. Complete LS, chamando a torre no 8612, ou no 805. 86, PG? Bom ponto. É. Boa noite, controle, o 3600, está atingindo 170, não consegui descer. Tá 3600, desse mantém o 050, chegada Mare, 1013 o ajuste. 50 com a chegada Mare com 1013. Esse tá ligado. Ok, o WhiteJet 4393 is clear to Belém, flight level 340 via Upper Zulu 41 after confirmed flight plan route, departure from runway 10, left turn, Momo, departure, Mike Oscar, departure, Momo, after Trova, transition, Tango Romeo Oscar, Vitor Alfa, Trova, transition, departure frequency 120.8, Skok 5142. WhiteJet 4393, destination, flight level 340, upper Zulu 41, after departure runway 10, left turn to Momo, Momo departure, transition prova, departure frequency 120, decimal 8, squawk 5142. WhiteJet 4393, it's correct, you're already back. Are you ready to push back and start? Negative. Hey, we're parked and ready, okay? Already, obrigado, Sérgio. Boa noite, esse é o Gol 1805. Boa noite, 05, avistado, ajuste é padrão, o vento é de proa, 19 nós, está livre, o pouso na 10. Pouso na 10, o Gol 1805. Objeto 57 no meia, desça para 3 mil pés, o ajuste altímetro zona 013, reporte no localizador estabilizado. 3 mil no 013, reporte no localizador, 57 no meia. Vai dar pro agora 050, esquerda 050, 37 para localizador, 57 no meia, subvetoração. Esquerda subvetoração 050, 37 para localizador, 57 no meia. Controle Salvador, boa noite, Bono 606, informação Bravo, flight 1170. 606, boa noite, aciona identificação, chegada Mare, desça até o 070. Descendo para o 070, Gol 1606. Autoriza a speed para o Gol 1606? Libera a velocidade para o Gol 1606? Negativo, mantenha o perfil da STAR, número 612 para pouso. 06. Other left country, good event. Stan 3226, complete LS, chame a torre 1862, Stan 3226. Esse é a dúvida, graças. Stan 3226, milha para o externo, basta lá. Boa noite, Stan 3226, avistado o tráfego, ajuste é padrão, tá livre o pouso na 10, o vento é 10 graus, 10 nós. Automativo, livre pouso, padrão, Stan 3226. Stan 3606, informe indicada. Stan 3600. Corrigindo, 3600, informe indicado. Eles estão com 230 agora. 230, ciente. Objeto 57 no meia, desce para 2000 pés. Está autorizado LS, reporte localizador. Desce para 2000, autorizado LS, reporte localizador, objeto 57 no meia. Controle Salvador, trip 5344. Trip 5344, boa noite. Identifique, chegada Mari. Desça até o nível 080. 08343. Colô na 643, atingiu 2000. 643, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 3003, colô na 643. Stan 3600, reduza para 2109. 2109, outra 3600. Desça para 4000 pés, ajuste altímetro 10013. 4000, como de 13, outra 3600.